Ai, bundinho da padrão, cava no lado de bom, gente nova. 5:56, 5:56, aqui na sua Rádio Juazeiro da Bahia. Eu quero mandar um monitor especial para meu amigo Moisés Azevedo, lá em Salvador da Bahia, o Aradão está ligado na gente, é isso aí. E também mandar um abraço para o Padre Magrinho, é isso aí, Magrinho. Mandar um abraço para o pessoal lá de Souza, na Paraíba, onde tiver pegando a gente aí. Salgueiro, Serra Talhada, aí como é que vem entrando aí, até lá perto do Ceará, lá no Ceará, hein? Pela gente lá, sério, segura mesmo. E agora, o pessoal de Edson, aquele abraço, aquele bom dia pra vocês aí. Pois é, aqui é malandro de petróleo, meu filho.